novinha, que hoje tu vai tomar. Toma lapada e sente a brisa devagar. Rebola, empina, só não deixa estragar. Hoje a festa é sua, então senta devagar. É grave. Novinha, que hoje tu vai tomar. Toma lapada e sente a brisa devagar. Rebola, empina, só não deixa estragar. Hoje a festa é sua, então senta devagar. É grave. Grave.